Mas as tradições orais e suas imperfeições não são problemas para nós, pois não têm mesmo equivalentes na história evolutiva. A escrita é um avanço colossal. O papel, o papiro e até as lâminas de pedra podem desgastar-se ou deteriorar-se, mas os registros escritos têm o potencial de ser copiados com precisão por um número indefinido de gerações, ainda que na prática a exatidão não seja total. Devo explicar o sentido especial em que uso o termo exatidão e, inclusive, o sentido especial em que uso o termo gerações. Se você me der uma mensagem manuscrita e eu a copiar e passar para uma terceira pessoa, a terceira geração copiada, não será uma réplica exata, pois a minha caligrafia é diferente da sua. Mas se você escrever com esmero e eu fizer corresponder cada um dos seus traços exatamente a um traço do nosso alfabeto comum, sua mensagem tem uma boa chance de ser copiada por mim com total exatidão. Em teoria, essa exatidão poderia ser preservada por um número indefinido de gerações de escribas. Uma vez que existe um alfabeto descontínuo aceito pelo escritor e pelo leitor, copiar permite que uma mensagem sobreviva à destruição do original. Essa propriedade da escrita pode ser chamada de autonormalizadora. Ela funciona porque as letras de um verdadeiro alfabeto são descontínuas. Esse argumento, que faz lembrar a distinção entre códigos analógicos e digitais, requer mais explicação. O inglês tem uma consoante com um som intermediário entre o C e o G, oclusivo. É o C oclusivo do francês en comme. Mas ninguém pensaria em tentar representar esse som escrevendo um caractere que parecesse um intermediário entre o C e o G. Todos compreendem que um caractere escrito em inglês tem de ser um, e apenas um, membro do alfabeto inglês de 26 letras. Compreendemos que os franceses usam essas mesmas 26 letras para sons que não são exatamente os do inglês e que podem ser intermediários entre os do inglês. Cada língua, ou na verdade, cada sotaque ou dialeto regional, usa separadamente o alfabeto para autonormalizar diferentes sons. A autonormalização luta contra a degradação das mensagens pelo telefone sem fio, asterisco. Na brincadeira do telefone sem fio, várias crianças ficam em fila. A primeira criança cochicha uma história no ouvido da segunda, esta cochicha o que ouviu para a criança seguinte, e assim sucessivamente até a última criança, cuja versão finalmente revelada da história acaba sendo uma versão cômica e deturpada da história original. Fim da leitura de asterisco. Das sucessivas gerações. Essa mesma proteção não existe para um desenho copiado e recopiado ao longo de uma série de artistas imitadores, a menos que o estilo de desenho incorpore convenções rituais em uma versão própria de autonormalização. O registro de um evento visto em primeira mão por uma testemunha, se for escrito em vez de desenhado, tem ainda uma boa chance de ser reproduzido com exatidão em livros de história séculos depois. Temos o que provavelmente é um relato exato da destruição de Pompeia no ano 79 d.C., porque uma testemunha, Plínio, o Moço, escreveu o que viu em duas epístolas ao historiador Tácito. Alguns dos escritos de Tácito sobreviveram por meio de sucessivas cópias e finalmente foram impressos e podem ser lidos hoje. Mesmo antes de Gutenberg, quando os documentos eram duplicados por escribas, a escrita representou um grande avanço na exatidão em comparação com a memória e a tradição oral. A ideia de que copiar repetidamente retém a exatidão total é apenas teórica. Na prática, os escribas são falíveis e não são imunes a desvirtuar sua cópia para fazê-la dizer coisas que eles, sem dúvida, sinceramente, pensam que o documento original deveria ter dito. O mais célebre exemplo disso, meticulosamente documentado por teólogos alemães do século XIX, é a adulteração da história do Novo Testamento para adequá-la a profecias do Antigo Testamento. Os escribas envolvidos provavelmente não tinham a intenção de serem busteiros. Assim como os autores dos evangelhos, que viveram muito depois da morte de Cristo, eles sinceramente acreditavam que Jesus fora a encarnação das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Portanto, ele sem dúvida nascera em Belém e descendia de Davi. Se os documentos inexplicavelmente não afirmavam tais coisas, era o consciencioso dever do escriba retificar a falha. Suponho que um escriba suficientemente devoto não teria considerado isso uma falsificação, do mesmo modo que não julgamos estar falsificando nada quando corrigimos automaticamente um erro de grafia ou um tropeço gramatical. Afora essa desvirtuação ativa, todo o processo de copiar repetidamente está sujeito a erros diretos, como omitir uma linha ou uma palavra numa lista. Mas, de qualquer modo, a escrita não pode nos levar pelo passado além da época em que foi inventada, apenas cerca de 5 mil anos atrás. Símbolos de identificação, marcas de contagem e imagens vão um pouco além disso, talvez algumas dezenas de milhares de anos. No entanto, todos esses períodos são uma ninharia em comparação com o tempo evolutivo. Felizmente, quando se trata de evolução, contamos com outro tipo de informação duplicada que remonta a um número quase inimaginavelmente grande de gerações copiadas e que, com alguma licença poética, podemos considerar equivalente a um texto escrito. Um registro histórico que se renova com espantosa precisão por centenas de milhões de gerações, justamente porque, assim como o nosso sistema de escrita, possui um alfabeto autonormalizador. As informações do DNA em todos os seres vivos foram transmitidas por ancestrais remotos com prodigiosa fidelidade. Os átomos individuais do DNA revezam-se continuamente, mas as informações que eles codificam no padrão de sua disposição são copiadas por milhões, às vezes centenas de milhões de anos. Podemos ler esse registro diretamente usando as artes da moderna biologia molecular para soletrar as sequências de letras do DNA ou, um pouco mais indiretamente, as sequências de aminoácidos de proteínas nas quais elas são traduzidas. Ou ainda, de um modo muito mais indireto, como se víssemos obscuramente em um espelho, podemos ler o registro estudando os produtos embriológicos do DNA, as formas dos corpos, seus órgãos e processos químicos. Não precisamos de fósseis para sondar o passado. Como o DNA muda com extrema lentidão através das gerações, a história está urdida no tecido dos animais e vegetais modernos e inscrita em seus caracteres codificados. As mensagens do DNA são escritas em um verdadeiro alfabeto. Assim como os sistemas de escrita romano, grego e cirílico, o alfabeto do DNA é um repertório estritamente limitado de símbolos sem nenhum sentido manifesto. Símbolos arbitrários são escolhidos e combinados para compor mensagens com sentido, de complexidade e tamanho ilimitados. Enquanto o alfabeto inglês possui 26 letras e o grego 24, o alfabeto do DNA tem 4 letras. Muito convenientemente, o DNA soletra palavras de 3 letras de um dicionário limitado a 64 palavras, cada uma denominada códon. Alguns dos códons no dicionário são sinônimos de outros, e com isso podemos dizer que o código genético é tecnicamente degenerado. Asterisco. O termo redundante às vezes é usado erroneamente em lugar de degenerado, mas significa outra coisa. O código genético, na verdade, também é redundante, pois qualquer um dos filamentos da dupla hélice poderia ser decodificado e gerar as mesmas informações. Apenas um deles é efetivamente decodificado, mas o outro é usado para corrigir erros. Os engenheiros também usam a redundância, a repetição, para corrigir erros. A degeneração do código genético é algo diferente e é dela que estamos falando aqui. Um código degenerado contém sinônimos e poderia, portanto, comportar um conjunto maior de significados do que realmente comporta. Fim da leitura de asterisco. O dicionário mapeia 64 palavras codificadas em 21 significados, os 20 aminoácidos biológicos, mas um sinal de pontuação versátil. As línguas humanas são numerosas e mutáveis, e seus dicionários contêm dezenas de milhares de palavras distintas. Mas o dicionário de 64 palavras do DNA é universal e não muda, exceto por ínfimas variações em raríssimos casos. Os 20 aminoácidos são encadeados tipicamente em sequência de algumas centenas, e cada sequência é uma molécula de proteína específica. Embora o número de letras limite-se a 4 e o de códons a 64, não existe um limite teórico para o número de proteínas que podem ser soletradas por diferentes sequências de códons. É incontável. Uma sentença de códons que especifica uma molécula de proteína é uma unidade identificável frequentemente chamada de gene. Os genes não são separados dos seus vizinhos, sejam eles outros genes ou repetições sem sentido por nenhum delimitador, a não ser o que pode ser lido em sua sequência. Nesse aspecto, eles lembram telegramas sem sinais de pontuação, vírgula, e é necessário soletrá-los como palavras, embora até os telegramas tenham a vantagem dos espaços entre as palavras, coisa que o DNA não possui ponto. O DNA difere da linguagem escrita pelo fato de que ilhas de sentido são separadas por um mar sem sentido, nunca transcrito. Genes inteiros são montados durante a transição a partir de exons dotados de sentido. Estes ficam separados por introns sem sentido, cujos textos são simplesmente desconsiderados pela aparelhagem leitora. E até mesmo muitos trechos de DNA com sentido nunca são lidos. Presumivelmente são cópias desbancadas de genes, outrora úteis, que ficam por ali, como os rascunhos de um capítulo em um disco rígido lotado. De fato, a imagem do genoma como um velho disco rígido muito necessário de uma faxina nos será útil de quando em quando ao longo deste livro. Cabe repetir que as próprias moléculas de DNA de animais mortos há muito tempo não são preservadas. As informações contidas no DNA podem ser preservadas para sempre, mas tão somente por meio da recópia frequente. O enredo do filme Parque dos Dinossauros, embora não seja tolo, entra em choque com os fatos práticos. É possível conceber que, por um breve período após ser embalsamado em âmbar, um inseto hematófago poderia ter contido as instruções necessárias para reconstruir um dinossauro. Mas, infelizmente, depois que um organismo morre, o DNA do seu corpo, assim como o sangue que o animal sugou, não sobrevive intacto por mais do que alguns anos, e apenas dias no caso de alguns tecidos moles. A fossilização também não preserva o DNA. Nem mesmo o congelamento profundo preserva por muito tempo o DNA. Enquanto escrevo este livro, cientistas estão escavando um mamute congelado no permafrost na Sibéria, na esperança de extrair DNA suficiente para gerar um novo mamute clonado no útero de uma elefanta moderna. Receio que seja uma esperança vã, embora o mamute esteja morto há apenas alguns milhares de anos. Entre os corpos mais antigos, os quais se extraiu DNA capaz de ser lido, está o do homem de Neandertal. Imagine o rebuliço se alguém conseguisse cloná-lo. Mas, infelizmente, apenas fragmentos desconectados de seu DNA de 30 mil anos podem ser recuperados. Para vegetais no permafrost, o recorde é de aproximadamente 400 mil anos. O que devemos ter em mente a respeito do DNA é, enquanto a cadeia da vida que se reproduz não for rompida, suas moléculas codificadas são copiadas para uma nova molécula antes de a molécula velha ser destruída. Dessa forma, as informações do DNA vivem muito mais do que suas moléculas. Elas são renováveis, copiadas, e como as cópias são perfeitas na maioria de suas letras em qualquer dada ocasião, as informações têm potencialmente condições de sobreviver por um tempo indefinidamente longo. Grandes quantidades de informações de DNA dos nossos ancestrais sobrevivem totalmente inalteradas, algumas por centenas de milhões de anos, preservadas em sucessivas gerações de corpos vivos. Compreendido desse modo, o registro do DNA é uma dádiva quase inacreditavelmente rica para os historiadores. Que historiador poderia ter ousado esperar por um mundo no qual cada indivíduo de cada espécie traz em seu corpo um texto longo e detalhado, um documento escrito passado de geração a geração através das eras? Além de tudo, ele tem mudado aleatórias pequenas que ocorrem com suficiente raridade para não atrapalhar o registro, mas com frequência suficiente para permitir classificações distintas. E é ainda melhor do que isso. O texto não é apenas arbitrário. Em meu livro, Desvendando o Arco-Íris, argumentei em linhas darwinianas que devemos considerar o DNA de um animal como um livro genético dos mortos, um registro descritivo de mundos ancestrais. Uma das consequências da evolução darwiniana é que tudo o que diz respeito a um animal ou planta, incluindo a forma de seu corpo, seu comportamento herdado e a química das suas células, é uma mensagem codificada que nos fala sobre os mundos nos quais os ancestrais dessa criatura sobreviveram. O alimento que buscavam, os predadores dos quais fugiam, os climas que suportavam, os parceiros que logravam. A mensagem está fundamentalmente escrita no DNA transmitido pela sucessão de peneiras da seleção natural.